Cheiro 21, página 196, capítulo 19. Partimos no dia seguinte, de manhã cedo, com o resto da frota. Da popa do nosso barco, a praia de Aulis parecia estranhamente nua. A assinalar a nossa passagem, só restavam as covas das latrinas e os despojos branco-acinzentados da pira onde a rapariga fora cremada. Naquela manhã, eu acordara Aquiles com a notícia de Ulisses, que ele não podia ter visto Diomedes a tempo. Ele ouviu-me com um ar soturno, com os olhos pisados, embora tivesse dormido muito tempo. E depois disse: de qualquer modo, ela está morta. Agora percorria a coberta atrás de mim. Tentei chamar-lhe a atenção para algumas coisas, os golfinhos que corriam ao nosso lado, as nuvens inchadas de chuva no horizonte, mas ele estava distraído e mal ouvia. Mais tarde dei com ele sozinho, de sobrolho carregado, a praticar passos de exercícios e movimentos de espada. Todas as noites acostávamos num porto diferente. As nossas naus não eram construídas para longas viagens, para passarem muitos dias submersas. Os únicos homens que víamos eram os nossos compatriotas da Fetia e os argivos de Diomedes. A frota dividiu-se, de modo que cada ilha não tivesse a albergar o exército inteiro. Eu tinha a certeza de que não era coincidência o rei de Argos ter ficado connosco. Eles pensarão que vamos fugir? Fiz o possível por ignorá-lo e ele pareceu disposto a deixar-nos em paz. As ilhas pareciam-me todas iguais, altos penhascos muito brancos, praias de seixos que arranhavam o casco das nossas embarcações com as suas unhas alvas. Muitas vezes estavam cobertas de vegetação rasteira, com arbustos a crescerem ao lado de oliveiras e ciprestes. Aquiles mal reparava em tudo aquilo. Curvado sobre a sua armadura, polia até ela brilhar, cintilante como uma chama. No sétimo dia, chegámos a Lemnos, na outra margem da estreita embocadura do Helesponto. Era mais baixa do que a maioria das nossas ilhas, repleta de pântanos e de lagos de água estagnada, cobertos de nenúfares. Encontramos uma lagoa a uma certa distância do acampamento e sentámo-nos à beira dela. Insetos de olhos protuberantes espreitavam entre as algas. Estávamos apenas a 2 dias de viagem de Troia. Como foi quando mataste aquele rapaz? Ergui os olhos. O rosto dele estava na sombra, com o cabelo caído para a frente. Como foi? Ele confirmou com a cabeça a olhar para a água, como se estivesse a decifrar as suas profundezas. Como era ele? É difícil descrever. Aquiles apanhara-me desprevenido. Fechei os olhos a tentar evocar o que se passara. Recordo-me de que o sangue jorrou rapidamente, numa quantidade que me pareceu inacreditável. A cabeça dele estava aberta e via-se um pouco dos miolos. Tentei dominar a náusea que me assaltou, mesmo decorrer tanto tempo. Lembro-me do som que a cabeça dele fez contra a rocha. Ele contorceu-se, como os animais fazem. Não fiquei lá tempo suficiente para ver. Aquiles guardou silêncio durante alguns instantes. O meu pai uma vez disse-me que pensasse neles como animais, nos homens que vou matar. Abri a boca para falar, mas tornei a fechá-la. Ele não ergueu os olhos da superfície da água. Não me parece que consiga fazê-lo, disse ele com a sua simplicidade habitual. As palavras de Ulisses não me saíam da cabeça e pesavam-me na língua. Ótimo, apetecia-me dizer. Mas que sabia eu que não tinha de conquistar a minha imortalidade com a guerra? Mantive-me em silêncio. Não consigo parar de ver aquilo, disse ele, a morte dela. Acontecia o mesmo comigo. O sangue de um vermelho vivo, o sobressalto e a dor nos seus olhos. Não irá ser sempre assim, ouvi-me dizer. Ela era uma rapariguinha inocente. É com homens que tu vais combater, guerreiros que te matarão se não os matares primeiro. Ele voltou-se para mim com um olhar atento, Mas tu não irás lutar, mesmo que eles te ataquem. Odeias combater? Se aquelas palavras tivessem sido preferidas por outro homem, seria um insulto. Porque não tenho capacidade para isso, respondi. Não parece que seja a única razão. Os olhos dele eram verdes e castanhos como a floresta. E mesmo com a luz débil, eu via os seus reflexos dourados. Talvez não, disse eu por fim. Mas perdoas-me? Estendi a mão e peguei na dele. Não preciso te perdoar. Não é possível ofender-me. Eram palavras impulsivas, mas preferias com toda a convicção. Ele baixou os olhos durante um momento para o ponto onde se encontravam pousadas as nossas mãos unidas. Depois, a mão dele libertou-se da minha e passou diante dos meus olhos tão rapidamente que não consegui segui-la. Ele pôs-se de pé com qualquer coisa frouxa e longa, como um pedaço de corda a balançar-lhe os dedos. Os meus olhos fitavam aquilo sem compreender. Hidros, disse Aquiles. Uma cobra de água parda, com a cabeça achatada, pendurada para o lado. O seu corpo, moribundo, tremia um pouco. Senti-me invadido por uma fraqueza. Quiron tinha-nos feito decorar as suas cores e os sítios onde habitavam. Cinzento, castanhadas, vivem junto da água, rápidas, em colorizar-se, mordidela mortal. Nem sequer a vi. Consegui articular. Ele atirou-a para o lado e a cobra ali ficou, castanha, com o nariz achatado entre as ervas. Tinha-lhe partido o pescoço. Nem precisavas de a ver, disse ele. Eu via. Depois disso, ele ficou mais animado e deixou de percorrer a coberta de um lado para o outro de olhar fixo. Mas eu sabia que Ifigénia ainda lhe pesava no pensamento e no meu também. Passou a andar sempre com uma das suas lanças. Atirava ao ar e apanhava, vezes sem conta. Lentamente, a frota recomeçou a reunir-se. Algumas embarcações tinham ido dar uma volta maior, mais a sul, pela ilha de Lesbos. Outras, seguindo uma rota mais direta, já aguardavam junto do promontório Sigeu, a noroeste de Troia. Outras ainda tinham vindo, como nós, ao longo da costa da Trácia. Reunidos de novo, aglomerámo-nos junto de Ténedos, a ilha ao largo da vasta praia de Troia. Gritando de uns barcos para os outros, passámos palavras sobre o plano de Agamemnon. Os reis ocupariam a linha da frente, com os seus homens dispostos em leque, atrás deles. Colocarmo-nos em posição foi um caos. Houve três colisões e toda a gente lascou os remos no casco de outra embarcação qualquer. Por fim, ficámos a postos com Diomedes à nossa esquerda e Meríones à direita. Os tambores começaram a rufar e a linha de naus avançou à força de remos. Agamemnon dera ordem para irmos devagar, mantendo-nos em linha e guardando o mesmo ritmo. Mas os nossos reis ainda tinham pouca experiência de seguir as ordens de outro homem e cada um queria a honra de ser o primeiro a chegar a Troia. O suor corria pelos rostos dos remadores, chicoteados pelos timoneiros. Encontrávamo-nos na proa com Fênix e Automedonte a ver a margem a aproximar-se. Com gestos indolentes, Aquiles atirava a lança ao ar e apanhava. Os remadores tinham começado a acertar o seu ritmo pelo som constante e repetitivo do cabo de madeira contra a palma da mão dele. Mais perto, começámos a distinguir o que havia na margem, árvores altas e montanhas a destacarem-se da terra pouco nítida, castanhos verdeada. Tínhamos ultrapassado Diomedes e íamos o comprimento de uma nau à frente de Meriones. Há homens na praia, disse Aquiles de olhos semicerrados, com armas. Antes que eu pudesse responder, uma trompa soou a algures na frota e outras responderam-lhe o alarme. O vento trouxe até nós o eco ténue de gritos. Tínhamos pensado que íamos surpreender os troianos, mas eles sabiam da nossa chegada, estavam à nossa espera. Ao longo da linha das naus, os remadores controlavam os remos para retardar a nossa aproximação. Os homens na praia, vestidos com o carmesim escuro da casa de Príamo, por certo são soldados. Um carro percorre as suas fileiras, levantando nuvens de areia. O homem que segue nele tem um elmo com uma pluma de crina, e mesmo à distância conseguimos ver as linhas vigorosas do seu corpo. Era grande, embora não tanto como Ajax ou Menelau. O seu vigor derivava do porte, dos ombros perfeitamente quadrados, da linha reta das costas apontando para o céu. Não se tratava de um príncipe indolente de banquetes e orgias, como constava serem os habitantes das regiões mais a leste. Era um homem que se movia como se os deuses o estivessem a observar. Cada gesto seu era exato e correto. Não podia ser senão Heitor. Saltou do carro e gritou aos seus homens. Vimos lanças erguerem-se e setas serem assestadas. Ainda nos encontrávamos demasiado longe para os seus arcos nos alcançarem, mas apesar do movimento dos remos, a maré arrastava-nos e as âncoras não se fixavam. Gritos confusos chegavam até nós. Agamemnon não dava ordens. Mantenham as vossas posições, não desembarquem. Estamos quase ao alcance das setas deles, observou Aquiles. Isso não parecia alarmá-lo, embora à nossa volta houvesse pânico e o som de pés a baterem na coberta. Olhei para a margem, cada vez mais próxima. Agora Heitor tinha partido, percorrendo a praia em sentido contrário, até uma parte diferente do seu exército. Mas havia outro homem diante de nós, um comandante, com armadura de couro e um elmo completo que lhe cobria todo o rosto, exceto a barba. Puxou para trás a corda do arco quando a linha de barcos se aproximou. Não era uma arma tão grande como a de Filoctetes, mas não estava muito distante. O homem fez pontaria e preparou-se para matar o primeiro grego. Não teve oportunidade de o fazer. Não vi Aquiles mover-se, mas ouvi o ar a sibilar e o som doce da expiração do meu amigo. A lança soltou-se da sua mão e voou sobre a água que separava da praia à coberta onde nos encontrávamos. Foi um gesto, apenas. Nenhum lanceiro poderia arremessar àquela distância. A seta cairia a meio caminho. Mas não foi isso que aconteceu. A ponta negra trespassou o peito do archeiro, derrubando para trás. A sua seta inofensiva vibrou no ar, disparada ao acaso por dedos sem vida. O homem caiu na areia e não se levantou. Dos barcos ao nosso lado, ergueram-se gritos e sons de trompa triunfantes por parte daqueles que tinham visto. A notícia correu célere ao longo da linha de barcos gregos em ambas as direções. Fomos nós os primeiros a verter sangue pela mão do príncipe da Fetia, de origem divina. O rosto de Aquiles estava calmo, quase pacífico. Não parecia um homem que acabara de realizar um prodígio. Na margem, os troianos entrechocavam as armas e gritavam palavras estranhas e ásperas. Havia um grupo deles ajoelhados à volta do homem caído. Atrás de mim ouvi Fênix murmurar qualquer coisa a Automedonte, que partiu a correr. Um momento mais tarde reapareceu com um punhado de setas. Aquiles pegou numa, sem olhar, sopesou-a e atirou. Desta vez vi-o. A curva graciosa do braço, o queixo erguido. Não fez uma pausa, como a maioria dos homens, para apontar ou visar. Sabia para onde iria a flecha. Na margem, outro homem caiu. Agora estávamos próximos e as setas começaram a voar de ambos os lados. Homens caíam à água, outros embatiam em mastros e cascos. Alguns gritavam ao longo da nossa linha, outros caíram ao longo das suas. Com gestos calmos, Aquiles pegou num escudo que Automedonte lhe estendia. Fica atrás de mim, disse ele. Assim fiz. Quando uma flecha se aproximava, ele desviava-a com o escudo. Pegou noutra lança. A fúria dos soldados aumentou. A água ficou coberta com as suas setas e lanças ávidas. Algures mais adiante na linha, Protesilau, príncipe da Filas, saltou a rir da proa do barco e começou a nadar para a margem. Talvez estivesse embriagado. Talvez tivesse o sangue incendiado pela esperança da glória. Talvez quisesse superar o príncipe da Fetia. Uma lança a rodopiar, arremessada pelo próprio Heitor, atingiu-o. E a ondulação à sua volta tingiu-se de vermelho. Foi o primeiro dos gregos a morrer. Os nossos homens arriavam cordas, erguiam escudos enormes para se protegerem das flechas e começaram a nadar para a margem. Os troianos estavam bem organizados, mas a praia não oferecia defesas naturais e nós éramos mais numerosos. A uma voz de comando de Heitor, apanharam os companheiros caídos e abandonaram a praia. Tinham-nos dado a perceber que não seria fácil matá-los.